60, melhor identificação, 776. Decolou 50, controle 198. 1198, gol 1940. Controle de Salvador, boa noite. O gol 1940 na saída da El Leda de 10. 1940, subal 360, saída da El, contato radar na decolagem. 1940, sobe para o 360, pode voar direto da El? Direto da El. Positivo, direto da El, obrigado. Solo Salvador, UTA 3197, autorização nível 360 para... Pro Galeão, informação Quebec. 7, tá 3197, tá pronto pra cópia? Pronto. Autorizado, Galeão, 360 nível, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, pós da El, Leda, após Leda, DCT, Bidev. Em Bidev, intercept a Upper November 857 até Porto Seguro, após Upper Zulu 16 até a posição Groove, e em Groove, intercept a Upper Zulu 14 até a posição Toquim. O controle 119.8 e o transponder é o 5040. 01 em Salvador, boa noite. O gol 1273, ponto de espera da 10, pronto. 1273, mantém um ponto de espera. Mantendo. Contra a Torre Salvador, é o Papa Romeo, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, espera em visual em Itapuã, aguardando para prosseguir. O Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, tá na espera em Itapuã. Charlie Alfa Tango. Belém descendo 2.000 pés, ajustando 012, livre LS, pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. Para 2.000, livre LS, reporte estabilizado. Bona 776, livre de restrições à frente, desce para 3.000 pés, ajustando 012. 012, 3.000, 7.000. A intenção é 17, poderia confirmar o vento? Confirmo, o vento é de 090 graus com 1.3 nós. Fazer a 97, Ramalho. Pia, então aguardando para modificar a regra de voo, Papá Triplo Romeu Lima. Beleza. Gol 1273, ali mantém na 10. Ali mantém 10, 1273. Gol 601, decolou 53, para informação. Nós temos um tráfego à sua esquerda, no meu pé, sim, espera visual no setor. Não interferirá na sua subida, com controle agora em 1198. 198, obrigado, uma volta. A Lima tá visual, você vai chegar à direita, não certo? Autorizado, Papa Triplo Romeu Lima com vento, agora de 090 graus, 13 nós, reporte final. Confirma o vento? 090 graus, 12 nós agora. É. Bem, após 2.000 pés, autorizado, curva direito para o Judael. Após 2.000, para o Judael, não me pode. Charlie Alfa Tango, tá visual com a aeronave que tá livrando, na verdade, o eixo da 10, confirme. Afirmativo, Charlie. Ok, sim. Então, tem condições de prosseguir a retaguarda da mesma para a guarda como número 2 para 107? O Tarefa Tango, Sana, vai para Praia do Forte. Ah, copiado. Então, você vai prosseguir para a Praia do Forte. Ok, então aguarde o cruzamento da final da 35, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango. Zona 7, você vai aprovado, Romeu Lima. Copiado. Tem livre pouso, o triplo, papá triplo Romeu Lima na 107, com ventos de 1.00 graus, 1.3 nós. Gol no 273, 3.0 decolar 1.0, vento 1.3 graus, 1.00 graus com 1.3 nós. Deve decolagem, o gol no 273. Uma quilo Zulu, oceano identificação da presente voando pro Odimari para interceptar a chegada Mari. Reporte no ideal de descida. Uma quilo Zulu, contato radar, uma milha da posição coral. Mais uma aeronave aproximação, quer dizer, uma aeronave aproximação para 17 na curtíssima final. E uma aeronave que acaba de decolar da 1.0. Então, da presente está autorizado o senhor interceptar a perna do vento da 1.0 e mantenha assim em separação visual com as vezes. Afirmativo, Olympus 03 interceptando a perna do vento. Gol no 273. Para informação, temos à sua esquerda um P3 a 1.000 pés para o circuito de tráfego da 1.0, não interferirá na sua subida, sob o controle 198. Visual com P3, chamada 098, gol na 273. Alfa Tango, Charlie Alfa Tango, autorizado o cruzamento da 35, reposto para o cruzamento da pista do final da 2.0. Semana para o cruzamento da final da 2-0, Charlie Alfa Tango. 360, nada é, o gol na 273. Triplo Romeu Lima, seu solo foi aos 5-7, você vai prosseguir para que pátio? Livrando, boa noite. 3197, chame táxi. Autorizado, 3197. 3 na perna do vento. Copiado, Olympus, copiado da presente autorizada, gira a base para a final da 1-0. 03, girando base. November Lima, complete nossa torre no 8, decimal 6-12. Ok, Olympus, desconsidere girar para a base. O senhor vai curvar agora à direita, ok? Curvar à direita, manter a espera visual, aguardando para mais um circuito. Afirmativo, Olympus 03, curvando à direita. Golf November Lima, estabilizado na final da 1-0, informação, temos à sua esquerda um P3 da Força Aérea, 1.000 pés no circuito de tráfego, na verdade está fazendo espera visual, o senhor irá prosseguir para a pista 1-0 ou 1-7, confirme. Pista 1-0. Copiado. Reporte externo, Golf November Lima. Voador, é solicito, o Olympus já até solicita 1.500 pés aqui nessa espera, por favor. Autorizado, 1.500 pés Olympus. Mano, 1.500 pés ali pro 03. Lima, que Luzulo desce inicialmente a nível de voo 050. O Charlie Alfa Tango tá pra cruzamento da final da 28. Charlie Alfa Tango ciente, agilizando, autorizado o seu cruzamento na final da 28. Aguarde transferência para o controle Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango está iniciando o cruzamento. Ô, Charlie Alfa Tango. Ah, no Golf November Lima. Copiado, Golf November Lima. Tem livre pouso na 1-0, com ventos de 1-0, 0 graus, 1-9 nós. Livre pouso, 1-0. Barra 28, Charlie Alpha Tango. Copiado, Charlie Alpha Tango, ainda mantém o litoral, aguardando transferência. Charlie Alpha Tango. Confirmando para o Golf November Lima, o senhor tem livre pouso com ventos de 1.00 graus, 1.2 mais. Posição ITAP. Manda ITAP. Descendo para 5.000 pés, voando da presente posição ITAP, Lima Kilo Zulu. 1998, Charlie Alpha Tango. Solo Salvador, boa noite, passarei 2224. Boa noite, passarei 2224, prossiga. Autorização, nível 260, vitória da conquista. Ok, o plano para a vitória da conquista, só um instantinho, copio, passarei 2224, tá no... Confirme o pátio que se encontra. Estou na posição 4 no pátio 3. Paciente, ao lado da Embraer da Trip, não é isso? Ah, firmo. Só um instantinho, copia. Sem problema, tá na escuta. Consegui, Olympus. Uma Recife, 1-3-3-2-5, alterna 2-5-1, gol 1-6-0-1, obrigado, boa noite. Sutã 3192, 159 a bordo, autonomia de 4 horas, alterando Guarulhos. Copiado, TAM 3197, tá livre o táxi pelo pátio, Juliette, Alfa, ponta de espera da 1-0, chame a torre em 18-6 e o ajuste 1-0-1-2, boa viagem. Sente, pátio, Juliette, Alfa, 18-6, ponta de espera, 1-12, obrigado e bom feriado. Igualmente. Decepcionador localizado na pista vista. 776 completo sinal torre no 8 decimal meia dúzia. 18676. Meu Golf November Lima, qual o pátio que estaciona? Pátio 3. Não compreendi. Pátio 3. Ciente, tá livre para prosseguir para o pátio 3 e só fique atento a um Embraer da Trip. Vai iniciar o pushback aqui. O 1273, chame Recife, 1-3325, alternando 1251. 3325251, gol 1273. Passando pelo pátio 3 aqui, está realizando uma partida estática e está chamando novamente para o pushback. Ciente, reporte para o novo pushback. Ciente, eu preciso de 514. O 03 dá presente autorizado, interceptar a perna do vento, para 1-0, aguardando para girar a base, na verdade o senhor irá alongar a perna, porque o fang da Gol está prestes a passar o externo. Afirmativo, Olympus 03 vai interceptar a perna do vento, alongando a mesma e esperando para girar a base. Bono 776 na escuta da torre. 776 passando marcador externo, baixado e travado. Copiado, avistado já o 776, para informação nós temos o P3 da Força Aérea, no circuito de tráfego, ao 1.000 pés, não irá interferir na sua aproximação. O vento agora é de 090 graus com 1.03 nós, sem livre pouso na 1.0. Apenas corrigindo, o mesmo está 1.500 pés. Gente, o tráfego, livre pouso, pista 10, 977. Passarelli 2224, para o checar. Ok, o passarelli 2224 está pronto para cópia? Afirmativo. Está autorizado, conquista. 260 é o nível. Estão no zero, decola, curva à direita, subida, gole, gole Eval, Eval DCT, o destino. 198 é o controle, 5035 é o transponder, está autorizado puxar e acionar no parte 3, e atente ao Embraer da Trip 190, que já puxou a sua direita. Ciente, está autorizado o nível 260, conquista, decola da 10, curva direita, gole Eval. Após DCT, 198 controle, 5035 transponder, pronto, está autorizado para o inspecionamento, atento ao trip. Correto, reposta. Tá, obrigado. A Lima tem 3197 observando a passagem do banho da Gol, o pouso do mesmo. A Lima tem o SAT 3197. Voando 776, sola 07, livra direito, livra 1219. 19, boa. San 3197, autorizado, decolada 10, vento 090 graus, 9 nós. Iniciando decolagem 3197. Olimpo 03, autorizados ir à base para a final da 10. Ando base, Olimpo 03. Da Juliette, 776. Salve, Salvador, TIP 5241, com 52 a bordo, autonomia de 3 horas e 40 minutos para Confins, alternando Vitória, pronto para o táxi. Copiado, TIP 5241, táxi em frente, via pátio 3, ingresse na segunda taxiway, à sua direita, na Índia, após Alfa, e no ponto de espera da 10, chame a 2, em 18.6. O ajuste é 10.12. Pátio 3, Índia, Alfa, ponto de espera, chama a 2, 197, decolou 09, controle agora 198. 098, obrigado, boa noite. Já fotango, nenhum tráfego conhecido a reportar no setor, frequência livre para coordenação. Salvador, boa noite, na 3197, decolado, passa 1.600 pés da El Leda. 3197, contato radar na decolagem, subiu 360, saída da El Leda Bidev. Sobre 360, 3197. Oi, Salvador, muito boa noite. É o 3541, ponto de espera da 10, pronto. Trip, a linha decola de imediato? Afirmou, o TIP 5241. Trip autorizado a linha decolar com vento 090 graus, 109, flip 5241. A linha decola, o flip 884, aciona identificação, descendo a nível de voo 050 da presente voo ITAP. Confirmando a posição, para no 884. Posição ITAP, informo que é o número 1 na aproximação, gol no 884. Gente, direto ITAP, o gol 1884, descendo para 050. Controle, boa noite, F5810, informação, Romeu. Jet 5810, acena identificação, autorizada a chegada Mari, descendo a nível de voo 060. Mari 060, F5810. Voo no 884, controle. Chamou 884? Afirmativo, da presente voo Iduna, é o número 1 na aproximação. Tem condições de manter a high speed? Gente, mantendo high speed, para de Iduna, desce com 50. Afirmativo. Lima que Luzulu desça 2.000 pés, o Juxono 012, livre LS, reporta estabilizado. 2.012, reportará estabilizado, Lima que Luzulu. Web 5816 vai seguir tráfego sua frente, posição de 12 horas 9 milhas, mesmo rumo de destino, livrando no 70 para o 050, on Boeing 737-800 da Gol. 5810. 5810 da presente voo ITAP. ITAP, UF5810. Controle Salvador, boa noite. Trip 5218, para a descida. Trip 5218, acione identificação. Desça para nível de voo 070. Tem condições de fazer a chegada, Mari? Afirmativo. Agora seria bem mais coerente fazer a LAN. Ok, então está autorizado a mão Trip 5218. Ok, na programa. Grato. Salvador, Departure Control, Trip 5241, dial Departure. Trip 5241, radar contact on Departure, climb flight level 380, dial Departure, after you're gonna fly Lida and Breed intersections. We'll climb direct to flight level 380, after Lida position, we'll fly direct to Breed position, Trip 5241. Olimpo 03, Socorro RMT 1103, curva na esquerda para a perna do vento da 10. Na esquerda para a perna do vento da 10, Olimpo 03. Torre, eu passarei 2234. Quando a gente vai chegar, quando espera da 10. Autorizado, alinha e manter, passarei 2224-10. Alinha e manter, 10, passarei. Sarei 2224, vento 090 graus, 119, livre decolagem da 10. Livre decolagem, passaremos. Fui 03, perna do vento. Afirmativo, Olimpos, aguarde para girar a base. Dando Olimpos 03. Olimpos 03, autorizado girar a base para a final. Pesado gerar base, Olimpo 03. Gol no 884, descendo a 3.000 pés, ajuste no 012. 3.000, 1012, gol, 1884. Web 5810, descendo a 4.000 pés, ajuste no 012. 4.000, web 5810. Web 5218, descendo a 5.000 pés, ajuste no 012. Ok, para 5.000. 1012, 35218. Obrigado, Olympus, reporte final. Passar a final, 03. Salvador, boa noite. Novamente, Passaredo 2224, decolado, gol Leval. Passaredo 2224, boa noite. Contato radar na decolagem, suba nível de voo 260, saída gol Leval DCT. 260, gol Leval DCT, Passaredo. Localizador, Lima Quilo Zulu. Lima Quilo Zulu completa, chama torre 98 decimal meia dúzia. O 03 está na final, contra e baixo travado. Copiado, Olimpo. Sim, autorizado o seu toque remetido na 1-0, com vento de 1-0, 0 graus, 1-1-2. E para informação, agora nós temos uma sequência de 6 aeronaves, ok? Na final já dá 1-0. Então o senhor irá aguardar no mínimo aí uns 30 minutos no setor norte. Afirmativo, Olimpo 03, ciente. Bom, no 884, desce para 2.000 pés, ajuste no 012, livre LS, reporte estabilizado. Será estabilizado, 884. Trip 5218, descendo a 3.000 pés, da presente Rui Duna. Até para 3.000, da presente Duna, 5218. Salvador, 3.097. 3.097, prossiga. Possibilidade para a Cruz, coordenado, recebo. Eu coordenei agora com o centro na 13325, alternando 1251, TAN 3197. 3325251, vou chamar. Obrigado, boa noite. Boa noite. Objeto 5810, confirme o sindicado. 259. Reduza 2109, web 5810, seguindo como número 3 na aproximação. Reduzindo web 5810. 3, curvando à esquerda e aguardando no setor norte. O 03, por gentileza, desse o eixo da final da 107 livre, porque temos aproximações também para lá, ok? Afirmativo. O 03 solicita manter 1.500. Já autorizado. O 03. Externo. Gente, o 5298. Ele pediu pra que se junte, que é mais seguro, botou? O objeto 5890, vetoração para o sequenciamento com rua esquerda, proa 030, limite ao lock. Esquerda 030, limite ao lock, web 5890. TAN 3560, reduzindo a 2309, descendo a nível de voo 05.